Com a beat na boate, mando milho rock. Sempre fui de fase trap e eu nunca fiz pop. Tenho Sprite no meu double cup. Vê se não encosta na minha Glock. Se eu atiro, você corre. Com a beat na boate, mando milho rock. Sempre fui de fase trap e eu nunca fiz pop. Tenho Sprite no meu double cup. Vê se não encosta na minha Glock. Se eu atiro, você corre. Eu e meus manos, cê conhece bem. Fala mal de nós e quer colar com a gang. No trap eu tô além, no plug também. Só conto as de 100, nota vai e vem. Vitor já mandou o beat, eu já escrevi o hit. O dia do 10 beats, cê sabe eu tô em beat. Tô fazendo meu work, e elas fazem twerk. Bebendo meu walk, chips. Muitos se incomodam com meu flow. Hater fala depois cê colar no show. Quer tirar foto comigo, eu digo no. Quer fazer feat comigo, eu digo no. Muitos se incomodam com meu flow. Hater fala depois só colar no show. Quer tirar foto comigo, eu digo no. Quer fazer feat comigo, eu digo no. Golden, Linten, pra gang, surfei no hype. Tô sals, tô calm, tô bem. Golden, Linten, pra gang, surfei no hype. Tô sals, tô calm, tô bem. Sessão é de estúdio, eu não paro 77. O bloco é foda, tem lean e maconha na minha bag. Eu foto elas uma vez e falam, não me esquece. Eu passo milho, rock e ela truck, não te esquece. E eu tô bem, cadê eles, são ninguém. O bloco fecha a parte, sempre cola 10 a 10. Tô com o meu chapa, sufo com a minha gang. Eles sempre me perseguem, não sei de onde vem. E eu tô rico e as latias sempre igual molho. Se derretendo, vê a gang, tão virando olho. As minhas rimas viram grana, tô ganhando o jogo. E eu tô sempre drogado, fazendo tira rodo. Eu sei, eu sei. Sou rei, cadê vocês? Sumiu de vez, Draco fez burn. Com a beat na boate, mando milho rock. Sempre fui de fase trap e eu nunca fiz pop. Tenho Sprite no meu double cup. Vê se não encosta na minha Glock. Se eu atiro, você corre. Com a beat na boate, mando milho rock. Sempre fui de fase trap e eu nunca fiz pop. Tenho Sprite no meu double cup. Vê se não encosta na minha Glock. Se eu atiro, você corre. Tô com a beat na boate, mano, lifestyle feito. Caixa 2 no vale, mano, não dá pra vocês. Tu vai nos imitar outra vez. Cozinhando trap no estúdio, vende a droga pra vocês. Tô com a beat na boate, mano, lifestyle feito. Caixa 2 no vale, mano, não dá pra vocês. Tu vai nos imitar outra vez. Cozinhando trap no estúdio, vende a droga pra vocês. Lá vem com o Lane, Mario James, cês querem. Pouco desse molho que eu joguei na nova Benz. Passo milho rock, você dança polydance. 660 na BR, mais de 100, yeah. Lá vem com o Lane, Mario James, cês querem. Pouco desse molho que eu joguei na nova Benz. Passo milho rock, você dança polydance. 660 na BR, mais de 100, yeah. Cês me notam e fala, droga, fez o que eu tentei. Nossa droga te incomoda, mano, eu sei, eu sei, eu sei. Show the bag cheio de nota, ouvindo Lil B. Elas notam nosso swag, mano, yeah, yeah. Com a beat na boate, mando milho rock. Sempre fui de fase trap e eu nunca fiz pop. Tenho Sprite no meu double cup. Vê se não encosta na minha Glock. Se eu atiro, você corre. Com a beat na boate, mando milho rock. Sempre fui de fase trap e eu nunca fiz pop. Tenho Sprite no meu double cup. Vê se não encosta na minha Glock. Se eu atiro,